Não, Teseu, mano. Mano, fatos reais, tá ligado? Que acontece na vida, tá ligado? Esse bagulho aí. Não entendo não, tá ligado, cuzão? Pô, as meninas ficam querendo mandar olhinho. Não, a mina quer mandar emoticon. Eu até entendo, tá ligado, cuzão? Tipo, trocar essas ideias é modernidade, tá ligado? A gente tem que adequar a vida, tá ligado? Eu não sou muito dessas fitas, não. Não sei mexer em WhatsApp, essas fitas de snapshot, essas fitas não sei DG, não, tá ligado, parceiro? O bagulho é comer cu e buceta, tá ligado? Mas se as minas querem ficar trocando essas fitas, demorou, tá ligado, pai? Mas aí, pai, a mina quer ficar mandando coraçãozinho, pá, da hora, me ama. Mas e aí a mina que mandou olhinho? Eu não sei o que quer dizer a mina, que você sabe qual que é a fita, Tezinho? Por quê? Porque, qual que quer dizer a mina mandar o olhinho pra você? Eu não tô entendendo, viado. Eu não sei, viado. Qual que é a fita, viado, dessas minas aí? Pô, fica mandando olhinho pro Tezinho, mandando olhinho pro Lã. Ô, vai mandar olhinho, parça. O único olho que eu quero saber é do seu terceiro olho lá. Eu vou tá tirando. Beatriz quer me dar, Daniela quer me dar, Jaqueline eu já comi, mas tô cansado de pegar. Beatriz canta, Daniela canta, Jaqueline eu já comi, mas tô cansado de pegar. Essa ideia de ficar mandando olhinho, mano? Ficar mandando olhinho pro Tezinho, mandando olhinho pro Lã. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme. Oi, oi, oi, oi, oi. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme. Pra fazer charme. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Ô, Tezinho, para de estourar desse jeito aí, truco. Você continua estourando desse jeito aí, lançando hit, eu vou ficar bravo, truco. Você está comigo, não é assim não. Fica mandando olhinho pro Tezinho, mandando olhinho pro Lã. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme. Oi, oi, oi, oi. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Ô, Tezinho, para de estourar desse jeito aí, truco. Você continua estourando desse jeito aí, lançando hit, eu vou ficar bravo, truco. Você está comigo, não é assim não.